Passa a palavra. Eu vou sair de fim. Eu vou sair a francesa daqui a pouco. Boa noite, obrigado pelo convite de vocês. E mais salvo aqui. Uma ressalva, né? Esse negócio da candidatura do prefeito por conta do Chico. Em nenhum momento me passou pela cabeça. Mas eu vou me ater à pergunta que foi colocada: se a tarifa zero é possível ou é impossível? Suponho que hoje, né, é um adjornamento dessa questão. Então, eu fiquei me perguntando a respeito da tarifa zero, com a comentação que o Chico já falou e tudo que a gente já discutiu, vocês talvez já conheçam bastante essas questões. Então, eu vou me ater a esses três aspectos, esse aspecto, se ela é possível ou impossível. Eu diria a vocês que eu vou pegar três aspectos para a gente pensar um pouco em torno dessa possibilidade ou impossibilidade. Vou dar alguns números para vocês. A frota de automóvel, quando foi feita a proposta da tarifa zero, era de 2 milhões e meio de carros. Hoje é de 7 milhões. A frota de ônibus, na época, era de 8 mil ônibus, e hoje é de 14 mil. O orçamento da prefeitura era de 7 bilhões de reais pelo IPCA. Corrigido pelo IPCA, segundo um cálculo do Sinduscom, que eu consegui levantar, porque essa coisa é complicada de moeda, mas aceitando, seria de 7 bilhões e o orçamento da prefeitura de 2011 é de 31 bilhões. Por outro lado, o Brasil de 2011 é bastante diferente do Brasil de 1990. Do ponto de vista político, a eleição do presidente da República tinha sido em 1989, após 30, quase 30 anos de ditadura. E o Partido dos Trabalhadores era, digamos assim, uma outra caracterização. Para não entrar numa discussão muito aprofundada sobre essa questão, mas não há como comparar o PT de 1990 com o PT de 2011. Ou melhor, há como comparar, mas eles não são o mesmo. Por outro lado, se nós olharmos para o prefeito, a tarifa zero é uma iniciativa do Poder Executivo, porque ela envolve despesas. E, lamentavelmente, no nosso sistema político, só pode criar despesa do Poder Executivo. Contrariamente a quase todas as democracias ocidentais, no Brasil, por herança da ditadura, só o Poder Executivo pode criar despesa. Propor criação de despesa. Então, a prefeita chamava-se Luiza Erundina. E o prefeito de hoje chama-se Gilberto Kassab, que, pelo que eu entendi, nas suas últimas declarações, não é nem de centro, nem direita, nem de esquerda. Muito pelo contrário. E muito pelo contrário. Quem sabe ele é muito pelo contrário. Então, fico me perguntando, depois disso tudo, se a tarifa zero hoje é possível ou impossível. Eu diria a vocês o seguinte: se eu olhar pelo ângulo do Poder Executivo, eu digo que ela hoje é impossível de ser imaginada. Porque os poderes executivos do Brasil hoje estão muito, muito longe da discussão de duas questões que eu considero centrais e que se perderam ao longo do tempo. É a questão urbana, a questão metropolitana e a questão do transporte coletivo e da mobilidade, para usar uma palavra mais ampla, que diz melhor da questão do transporte. Anos passados, o Ministério da Cidade foi criado, etc. tal, mas, olha, do ponto de vista da mobilidade urbana, fora a Copa e fora a Olimpíada, não conheço nenhuma proposta consistente, maiúscula, nacional, de peso, que indique a importância que tem essa questão no Brasil de hoje e de sempre. Do ponto de vista do dinheiro, eu diria que até hoje seria um pouco mais folgado, porque houve uma mudança da estrutura de impostos. Hoje o IPTU não é mais o grande imposto municipal, e sim seus impostos sobre serviços. Mostra um pouco a mudança do perfil do país como um todo. Mas em termos de quantidade monetária, não é? Ainda que feitas as correções de IPCA, etc., em discussão, mas indiscutivelmente a Prefeitura de São Paulo hoje é mais rica do que era no tempo da Erundina. Portanto, teria um pouco mais de margem para implantar tarifa zero, ou pelo menos um fortíssimo subsídio. E um mirinho para vocês, feitas as ressalvas de novo. A tarifa média no ano de 92, do governo Erundina, era 43 centavos de dólar. Né? Hoje, é bem um desconto, é porque o dólar está 1,56, mas não importa. Hoje, ela é quase 2 dólares. Uma mágica a ser explicada, que não se explica, obviamente, pela desvalorização do dólar, que ela é recente, de 2008 para cá. Então, ela é tão possível quanto em 1990, quanto tão impossível quanto o foi. Por que eu digo isso? Possível porque, do ponto de vista da obviedade do problema de transporte, eu diria que hoje até que ficou mais aguçado. Sabe, quando o Mauro foi diretor da CET, eu tinha um... Eu olhava assim, a Secretaria de Transportes era ainda na Marginal Pinheiros. Né? Eu olhava assim, 6 meses, 7 horas na Marginal Pinheiros, e me perguntava o que eu estava fazendo lá na Secretaria de Transportes. Um monte de carro, aquelas coisas, o que eu faço aqui? Né? Não sei. Né? Mas hoje, eu suponho que se o Secretário de Transportes estivesse lá, ele se jogava direto no RTT, no Rio Pinheiros. Né? Porque se o problema de tráfego, de trânsito era grande, hoje ele é muito maior do que em 1990. Basta dizer a vocês que o Código Nacional de Trânsito não existia nos termos que existe hoje. Né? Então, estacionar em local proibido, fila dupla, custava, assim, hoje, a preços de hoje, qualquer coisa como R$ 2 de multa. E mais, a Prefeitura de São Paulo não tinha os amarelinhos, porque o comando do policiamento de trânsito era da PM, que tomava conta do trânsito de São Paulo. Multa era só com... E tinha um coronel lá que era o dono do CEPETRAN, e que a gente tinha que tratar ele muito bem, né? Porque senão ele devia achar a gente um bando de idiotas, porque a gente tinha que tomar conta do trânsito, mas quem fazia todo o policiamento era ele. E ele responde para o governador do estado, não é para o prefeito. Depois é que vieram os amarelinhos. Então, eu diria para você que, do ponto de vista de congestão das cidades brasileiras, as cidades brasileiras de mais de 150 mil habitantes, quase todas elas já têm problemas de trânsito. Então, eu diria que, sob esse aspecto, o ambiente é mais favorável hoje para que se discuta a questão da tarifa zero. E, como disse o Chico, e como provavelmente o Mauro depois vai dar mais informações, eu sempre uso uma frase... Quando me perguntam o que a tarifa zero muda, eu falo, muda tudo. Muda tudo. Né? Pegam todas as coisas que se sabe a respeito do urbano e a tarifa zero vai mexer com tudo. Sei lá se tudo para o bem, mas enfim, vai mexer com tudo. Né? Eu posso citar a vocês a cidade de Hasselt, na Bélgica, que vocês conhecem, através da tarifa zero, quem já acessou, que instituiu a gratuidade de transportes dos modos da tarifa zero. Em 1996, transportava 360 mil passageiros por ano. No primeiro ano de tarifa zero, passou a transportar 1 milhão e 400. E hoje transporta 4 milhões e 200 mil. E não precisou fazer o Rodanel, porque não precisou. Né? E diminuiu as despesas e investimentos com o sistema viário, etc. Isso me remete, então, a outra questão sobre essa de possibilidade e impossibilidade. Já estou aí? Não. Avisa aí. É uma discussão política. Não tem nada a ver com um problema técnico. Né? Ou digo assim, né, que não tem. Uma vez estabelecida a diretriz política, fica sendo, a técnica vai fazer aquilo que é estabelecido pela diretriz política. Exemplo disso. Se o sistema é tarifado via concessão, como foi depois que terminou o período da municipalização do governo da Marta Suplicy, então vocês vão examinar, e tem textos, e muitos textos, de especialistas em transportes que dizem como é que se otimiza a frota para ter mais lucro. Né? Portanto, a técnica ela vai se adaptar à diretriz. Se eu disser, agora não paga diretamente, não. Sim, diretamente você vai fazer as técnicas necessárias para que esse sistema funcione adequadamente, com linha, tronco alimentado, não sei o quê, para que ela funcione segundo o pagamento indireto, que é a proposta da tarifa zero. Mas é uma disputa política. Se era possível fazê-la ou impossível em 1990, temos que olhar as condições políticas em que elas aconteceram ou que ocorriam em 1990 e compará-las com hoje. E saber quais são, portanto, as novas disputas políticas para que ocorra aconteça a proposta da tarifa zero. Finalmente, eu queria fazer uma associação da tarifa zero e da mobilidade. Fala-se, né? A nova classe média, está aí uma certa embriaguez nacional, né, com a recém-distribuição de renda. Espero que seja uma embriaguez que não nos deixe uma ressaca terrível depois. Mas pouco se fala da relação que existe entre a mobilidade social e a mobilidade física. Quem está aqui e tem automóvel, ou chega aqui de automóvel, sabe a diferença disto para quem está aqui e teve que vir de ônibus, ou através do metrô e da marginal, ou qualquer outra forma de transporte coletivo. E sabe muito bem quem não tem possibilidade de utilizar automóvel nessa cidade, ou em várias cidades brasileiras, o quanto você deixa de acessar os serviços que são fundamentais para você ter mobilidade social. Em todos os sentidos. E não por outra razão, o automóvel é o sonho de consumo, porque ele passa a representar, como muito bem foi feito na propaganda e com muita competência feita pela indústria automobilística, ao lado da altíssima incompetência daqueles que geram o transporte coletivo, transformaram ele numa necessidade, em que pese o fato de que, em alguns casos, ele se torna um verdadeiro trambolho. Quem sabe o que significa um carro quando você chega com ele em um certo lugar e não sabe o que faz com aquele veículo na mão, porque o mesmo benefício que ele te deu ao trazer aquele local, ele passa a ser um custo indefinido de saber o que você faz com aquela porcaria na mão, que você não sabe onde estaciona, onde para, o que faz, etc. Mas de qualquer forma, quero ressaltar a relação que existe entre mobilidade social e mobilidade física. E que isso é mais ainda uma forma de discussão e debate político frequentemente omitido. Então eu diria a vocês o seguinte: se de um lado, primeiro do ponto de vista de possibilidade abstrata, a tarifa zero é tão possível hoje quanto o foi em 1990. E ela é tão impossível quanto o foi. Porque eu não sei quais são as condições políticas que nós poderemos enfrentar nos padrões estabelecidos na política nacional. Quero lembrar, finalmente, atendendo o gentil cutucado que me foi dado aqui do lado, que quem faz política não são os políticos. Isso eu aprendi outro dia, não sei aonde, aí me li e falei, puxa, né, que de repente é verdade. Quem faz política não são os políticos. São os grandes capitais, são parcelas da sociedade civil, né, parcelas privilegiadas da sociedade civil, são os poderes, aspas, estabelecidos, os estamentos variados, né? Os políticos são uma espécie de, como diria, demiurgos, né? Para usar uma palavra mais complicada, entre esses efetivos poderes e as coisas que acontecem. Portanto, olhado por este ângulo, acho que dos políticos que aí estão hoje, não espero tarifa zero, mas nem perto, e muito menos uma associação que privilegie efetivamente o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Mas como quem faz política não são os políticos, eu espero que nós consigamos fazer isso. Portanto, sob esse ângulo, acho que a tarifa zero é hoje tão possível quanto impossível foi em 1990. Questão de apelo do Chico. Não, é que eu tenho que ir embora, então dizer para vocês muito obrigado, Lúcio, né? E pedir desculpas ao Mauro, não posso ouvi-lo, mas aproveitar a nota para fazer um convite para vocês, né? Já que estamos. Né? Já que falamos em Fórum Social Mundial, etc., vocês sabem que esse processo Fórum Social Mundial é um processo que se repete em vários níveis, regional, nacional e local. E vai haver um Fórum Social da cidade de São Paulo este ano que vem. E este ano, em 2011, Fórum Social sobre a da grande cidade temática. E esse Fórum Social Temático, eu acho que vai ser um espaço em que seguramente essa questão da tarifa zero vai poder ser apresentada, debatida e difundida. Então vocês fiquem atentos, eventualmente, a procurar um site que eu acho que é fórumsocialsp.org.br. É um site, é um fórum que está sendo montado, está sendo articulado. Hoje, agora, eu deixei de ir a uma reunião que seria as 100 horas de preparação do próximo fórum, que vai ser provavelmente em setembro do ano que vem. Mas com todo o processo de discussão diferente do Fórum Social Mundial, que sendo local é mais fácil, e discussão dos seus temas ao longo dos meses que o precedem. Então, só queria dizer para vocês que sejam atentos a isso e participem, não somente para discutir a tarifa zero, mas tudo que vai ser colocado no fórum, mas eu acho que vai ser uma boa ocasião, uma boa oportunidade para esse tema ser recolocado na grande mídia. Muito obrigado.